Depois do voo das gaivotas, só te tenho a ti. Mais ninguém nos espera. Triste ver o mar apodrecer nos teus olhos e em seu lugar ficar a névoa. És tudo o que acontece na noite do aquário das lágrimas em praias desertas. O inferno é ver memória e tu poderes vir a morrer jovem. Tanto tempo para conhecer as estrelas que o vento agora acorda.